da minha solidão. É só o que posso dizer. Sempre esperando em vão, apenas por você. Toda minha solidão é o que parece ser. Sempre esperando em vão, apenas por você. Solidão.